Bem, o tema do encontro hoje aqui é Eu sou espírita. Mas, colocado aqui dessa maneira que foi colocado aqui, é uma afirmação. Eu preferiria colocar assim um ponto de interrogação no final. Eu sou espírita? Ao invés de nós afirmarmos que somos espíritas, eu preferiria colocar, mais uma vez, dizendo aqui, o ponto de interrogação. Nós somos espíritas? Existem alguns critérios, existem algumas obrigações, existem, digamos assim, alguns conceitos que nos farão mais espíritas ou menos espíritas? O que é realmente ser espírita? Será que ser espírita é vir aqui na casa espírita, tomar passe, assistir as palestras? Será que eu, o Mick, ou qualquer um que venha aqui atrás desse local aqui, falar para vocês, nos torna melhores espíritas do que vocês que estão aí? Será que aqueles que estão lá dentro dando passes daqui a pouco, eles serão melhores espíritas do que aqueles que nunca chegam numa casa espírita? Será que aqueles que talvez só leem livros espíritas, eles são menos espíritos, mais espíritas, aqueles que aparecem aqui todos os sábados costumeiramente? São tudo questões, indagações, questionamentos. Essa é a parte filosófica do espiritismo. Questionamento, pergunta, indagações. Por quê? O espiritismo não existe. No espiritismo não existe algo conceituado, normalizado ou convencionalizado de ser ou não ser espírita. Por exemplo, na Igreja Católica, existe algo que os torna ou não os torna católicos. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu fazia uma matéria na faculdade, e tinha como professor o professor Décio, a matéria era ética. Afinal, ele era um doutor em ética e teoria do conhecimento. Mas a matéria era ética. E nós estávamos naquela aula lá falando sobre a questão de ética e moral religiosa. E nós chegamos num ponto em que nós estávamos discutindo a questão da moral religiosa e da questão, digamos assim, do que é realmente ser católico. Porque o conteúdo da discussão era os católicos praticantes e os católicos não praticantes. E ele não era de dar opinião, ele afirmava aquilo que ele falava, porque ele afirmava com convicção, com conhecimento de causa. Ele dizia assim que não existem católicos não praticantes. O que existe são católicos praticantes. Os não praticantes, eles não têm uma fé fundamentada, portanto, eles não têm uma fé católica. O que existe é o católico praticante, que vai na missa todas as semanas, uma vez por semana, que comunga todas as semanas, que se confessa uma vez por mês, que respeita os sacramentos principais da Igreja Católica, que são o primeiro sacramento, que é o batismo, o segundo seria a primeira comunhão, o terceiro seria a crisma, e o último sacramento seria a extrema-unção, que seria a primeira unção, o primeiro sacramento no nascimento, e a última unção, a extrema-unção, o último sacramento no momento do desencarno ou da morte. Se respeitaria o Natal, nascimento de Cristo, e se respeitaria, digamos assim, a paixão e morte de Cristo. Isso é ser católico. Isto está normatizado, está conceitualizado. No espiritismo nós não temos isso. Vocês compreendem? Não existe lá no Evangelho segundo o Espiritismo algo que nos diz que nós somos melhores ou piores, ou somos espíritas ou nós não somos espíritas. Por quê? Porque dentro do Espiritismo se coloca mais, em primeiro plano, a questão do livre-arbítrio. Mas antes do livre-arbítrio, o estudo, o conhecimento das questões a respeito do quê? Da filosofia, da ciência e da religião, que é aquela trilogia que une esses três conhecimentos, que são três, digamos assim, campos do conhecimento, que vão formar, que vão conceituar, de certa forma, o Espiritismo. Mas, dentro de todo esse conhecimento, só nos resta nós mesmos dizer a nós mesmos o que é ser espírita. É a nossa consciência. É a nossa consciência. Será que realmente somos bons espíritas? Ou será que somente somos estudiosos da doutrina espírita? Eu, particularmente, e alguns aqui da casa, porque a gente participa bastante dos grupos de estudo todas as quartas-feiras, e constantemente é levado em conta e é abordado esse tema sobre a questão de como é que nós nos colocamos, qual é que é a nossa postura de trabalhadores na casa espírita perante a sociedade, perante aqueles que vêm para nós e nos perguntam, afinal das contas, tu é espírita? Porque tu vai lá, enxerga a gente aqui, né? É muito difícil para nós, que estamos dentro de uma casa espírita, trabalhando aqui já praticamente 20 anos, 18, 20, 22 anos, dizer realmente, depois de conhecer tantos a respeito do espiritismo, que nós somos espíritas. É muito difícil. Porque ser espírita é algo tão mais elevado do que simplesmente chegar e dizer eu sou espírita, porque é algo que eu diria que no Brasil poucos espíritas existiram e existem hoje. Por quê? Ser espírita é todo dia dar o exemplo. Ser espírita é falar muito pouco e dizer bastante. Ser espírita é saber ouvir mais e falar muito menos. Ser espírita, digamos assim, é através do exemplo de cada um de nós que participa aqui, através da exemplificação, através das nossas atitudes, mostrar aos outros, sem palavras, que nós tentamos cada vez mais ser espíritas. Então, é muito difícil hoje, nesse mundo em que nós vivemos, ser espíritas. E eu até, opinião minha agora, nesse mundo de provas e expiações que foi falado até alguma semana passada e outras aí, que é o mundo que estamos vivendo agora, aonde existe mais a supremacia do mal do que propriamente do bem, é muito difícil ser espírita na concepção da palavra, na verdadeira arte de ser espírita. Por quê? Porque nós estamos bombardeados todos os dias por uma imensa ordem de coisas que tem aí, que é o consumismo exasperado. Enfim, vocês sabem que é notícia ruim, até eu falei a semana passada sobre... eu coloquei aqui um jornal só de notícias ruins, né? Então, nós estamos inseridos nessa sociedade. Então é muito difícil nós fazermos essa afirmação primeira, eu sou espírita. Eu acho que o espírita que existe aqui no Brasil já faleceu há bastante tempo, que foi o Chico Xavier. Esse foi o espírita de verdade. Nós que frequentamos, que trabalhamos, aqueles que vêm aqui costumeiramente assistir às palestras, que vão tomar passe, que leem costumeiramente vários livros, digamos assim, da literatura espírita, eu acredito que eu, mais uma vez a opinião minha, classificaria todas essas pessoas, inclusive a mim mesmo e a todos que aqui dentro dessa casa trabalham, como estudiosos da doutrina espírita. Porque ser espírita, mais uma vez dizendo na concepção da palavra, é nós chegarmos a um ponto de num futuro próximo, quem sabe, colocar em prática, quase que na totalidade, os ensinamentos adquiridos aqui através dos estudos. Isso, então, seria ser espírita. E, mais uma vez, colocando aqui que isso é uma opinião particular minha. E não só particular minha, como também de uma grande parte daquelas pessoas que participam aqui do grupo da quarta-feira, que é o grupo de baixo aqui, né? Que tem vários grupos que aqui que se reúnem na quarta-feira, grupo de estudos. Mas é como falei primeiro, várias vezes a gente coloca essa questão, naquelas 8 pessoas que somos nesse grupo, sobre essa questão, somos realmente espíritas? Será que nós aqui, isso é colocado no grupo, só porque estamos aqui reunidos, estudando, digamos assim, o livro dos médiuns, estudando o evangelho, estudando outras fontes de informações de cunho espírita, será que isso nos coloca realmente na condição de espíritas? Então vocês perceberam que hoje estamos colocando aqui muito mais perguntas, muito mais questionamentos do que respostas. Mas essa é a parte interessante da doutrina espírita, que é a parte interessante que é da filosofia, que são muito mais questionamentos do que respostas. E eu diria assim, para nós tentarmos medir, digamos assim, porque no nosso mundo tudo tem que ser mesurável, né? Então, para nós medirmos o nosso grau de ser ou não ser espírita, existe sim uma fórmula que há algum tempo eu tento colocar em prática. Toda noite, quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, e antes de não dormir, antes de dormir, é claro, se eu consigo, né? Eu coloco a seguinte pergunta, o seguinte questionamento para mim mesmo. Como é que hoje, na minha vida diária, naquela vida que a gente tem, naquela sofreguidão, naquela correria do dia a dia, como hoje eu tratei com aquelas duas grandes chagas da humanidade? Chagas são feridas. Como é que eu tratei hoje com aquelas duas grandes feridas da humanidade, que são o orgulho e a vaidade? Como é que eu tratei? Como é que eu fiz hoje? O que eu fiz hoje perante essas duas grandes chagas, que são o orgulho e a vaidade? Como é que eu tratei as pessoas hoje? Como é que eu agi hoje com as pessoas que vieram a mim? Com as pessoas que fazem parte do meu meio? São duas perguntas. É uma pergunta que exige, digamos assim, uma reflexão profunda. Como é que eu agi hoje com relação ao orgulho e à vaidade em relação às pessoas que se comunicaram comigo hoje? A resposta nos virá e aí nós vamos saber se nós somos realmente o início de alguma coisa que nos coloca como um estado de espíritos, espíritas. Espíritos encarnados, espíritas. É isso. Obrigado.